check 3. Baixado travado. Gol 1170, decolado aos 50, chame o controle em 198, bom dia. 198, graças. Bom dia, seu táxi, a gente prossegue para o 01, nós vamos 1908. Negativo, faz iniciar o táxi não, ele vai puxar a ingressão do pátio 3, vai deixar livre a Juliette, só faz ingressão. Opa, melhor ainda, então deixando livre para a gente passar, está autorizado para o 01, nós vamos 1908. 70, Lucas e para. 1970, contato radar, se você mantém 370, saída Fuca. 3370, Fuca, gol 1970, pode voar Fuca direto? Autorizado. 1098, controle. 1098. 098 para o organizador, curva direita para o 070, reforço estabilizado. Curva à direita para o 070, informará estabilizado. Gol 1098. Ingresso Juliette 05. Juliette, portão 5, Xenemia 258, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, gol 1170, há possibilidade de coordenação com o centro para voar direto de paz? Aguarde. Graças. Na 6212, desça 3 mil pés, ajuste no 017, reduza 1809. Reduza 1809, desce 3 mil pés, o ajuste 1089? 1017. 017, 660, 6212. 1170, voa Zipar. Direto Zipar, voa 1170, obrigado. Tive Alfa, mantenha antes da Juliette. Embarcou no 868 com 129 a bordo, 1:58 de autonomia ao término do Maceió. Com no 868, táxi via Fátima no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste 1097, uma boa noite. Estabilizado, gol no 098. 098, torre 1895. 1895, gol 1098, bom. Funciona 6212, desça 2 mil pés, autorizado em Electric Ray, estabilizado. Desce 2 mil pés, autorizado em Electric Ray, vai suportar estabilizado, 6012. 6212. Torre Salvador, boa noite. Gol 1098, passando em Dias Sierra, ILS, baixado e travado. Final da 10. Gol 1098, autorizado pouso, vento calmo. Puxando zero. Autorizado pouso, vento calmo. Gol 1098. Autorizado ILS, 6212 da Rússia, né? 6212, completa agora com a torre, 1895. E segue traço 5 milhas e meia à sua frente. Estimativo, está recebendo o máximo 62 ou 1? Boa noite, mantém o ponto de espera, 8.68. Alô? Alô, Salvador, é o Rio 5972, para utilização de carro. Rio 5972, pronto, cópia. Negativo. Rio 5972 para o Galeão, nível 380 autorizado, via AP-10 até a ESMAP, após direto Lúcio, direto Barbacena. Recolagem da AP-10 com primeira curva à direita na saída da Euleda Motiva. Controle Salvador 119.8, torre 18.95. Aciona 5165, Rio 5972. 5972, autorizado 380, na Uniforme Zulu 10, ESMAP, direto Lúbito, Barbacena. Cabeceira 10, após a colagem curva direita, subida da Euleda Motiva. Controle de saída 119.8, torre 118.95, 5165 é o transponder. 5972, correto? Chame pronto para pushback, seu nome. Chamada, obrigado. Gol no 098 no solo 57, ao livrar a direita, solo 211. Direita 211, gol no 098. Salvador, boa noite, gol 1098, livrar na porta. Gol no 098, táxi via Alfa e Juliette para o 202. Alfa Juliette para o 02, gol no 098. O gol no 868, após o pouso do tráfego na final ali ontem. Xené 6212 no solo 59, chame o solo 211, boa noite. Solo 211, boa noite, Xené 6212. Gol no 868, livre decolagem, vento 020 graus, 04 nós. Livre decolagem, boa noite, Xené 6212, táxi Alfa Kilo, Pátio 3. Atento ao sinalizador. Alfa Kilo pro Pátio 3, Xené 6212. Salvador, C3291. C3291, aciona a identificação, desce até 4 mil pés. A gente anda 0 no 7, chega da ponta. Ok, 4 mil, 6 mil, chega da ponta, pode voar aqui. 0117, o ajuste e mantenha o perfil da chegada, é o número 2. Bruno 868, decolado aos 0300, chame o controle em 198, boa noite. Bruno 868, copiou? 868, contato radar, submantenha 230, voa Puca. 230, voa Puca. Voa 1868. Rio prepara para o posto, Salvador 23, tá? Vamos pronto. Salvador 2224 para Puc, vai estacionamento. Passaria do 2228. Quando é que a equipe de solo tem o 767 da Rio, que já realizou o pushback no 73? E para iniciar seu pushback, caso haja segurança, se houver aí segurança, pode realizar. Vai coordenar o 2228. Oi. 098 para Natal, pronto, cópia. Para Natal, pronto. Polo 098 para Natal, nível 370 autorizado, via voo no zero, decolagem tipo no zero, com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Zipar. Controle Salvador 119.8, Torre 118.95. Aciona 54 no 7, voo no 098. Autorizado Natal, nível 370, voo no zero, decolada zero, com curva à esquerda, Pucca, área subida de 92.2. 1098, correto, chame pronto para pushback em cima mesmo. Camarada, no 2190. Fala Rio 5972, para o táxi, com 5 após, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Guarulhos. Rio 5972, táxi via Patiuno, Índia, ponto de espera no zero, torre no 8, decimal 95, ajuste 1017. Uma boa noite. Boa noite, ponto de espera 118, para o táxi, Rio 5972. Para o táxi, passarelo 2228 com 38 a bordo, 4h40, alterna Salvador. Confirmando 38, para o B? Afirmo. 6, táxi via Patiú no Índia, ponto de espera 10, torre 1895, ajuste 10 no 7. 17 no ponto de espera, 1895, 2228. Tô calmo. Alinhado de colar. Repetindo no zero, Rio 597. Boa noite, é o 2228, no ponto de espera da Lazaro Pronto. 2228, a linha mantém no zero. A linha mantém no zero, 2228. 172, decolou 10, controle 119, decimal 8. Uma boa noite. 198, obrigado. Boa noite. Salvador, boa noite, viu? 5972. Decolado, livra 2400 para 3800. 5972, contato radar na decolagem, sabe, mantém 380, voa Leda. Voa de Leda, 5972. 3291, desça 2000 pés, ajuste no 07, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reportarei estabilizado. Azul 4062, desça até 3000 pés, ajuste no 07, inicie redução 2009. 3.017 e vai reduzir para 200, azul 4.072. Prática mesmo, quanto tempo o senhor acha que pode decolar com segurança? Na prática, geralmente 3 minutos. Sente o 2228. Atento à esteira de turbulência do 67 que decolou à frente. Tem livre decolagem, vento calmo. 7-2-2-2-8. Front bridge, 5-9-7-2. Torre Salvador, bom dia, Golo 172, estabilizado, visual. Golo 172, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. 172. Dedo 2228, decolou 13, controle 119, decimal 8, uma boa noite. Controle 198, grata, boa noite, bom trabalho, 2228. Uno 172, livre pouso, pistão 10, vento calmo. Livre pouso, 172. Salvador, boa noite. Passaria do 2228 na Arbor Elefa. Passaria do 2228, contato radar, sobe, mantém 180, sai da Arbor. 80 na Arbor 2228. Salvador, muito bom dia, o TAN 3152, por gentileza, aprovar a saída para Maceió. Uca, Jamo, Caju. Obrigado. TAN 3895 para 3891. E o 5972, Recife 13325, alterna 13395. 13325, 13395, 972. Torre 3891, final 3 pouso baixar, travado. continua a aproximação e aguarde pista livre. Vento calmo. Controle Salvador 4062 de Azul, está autorizado até 2000? Afirmativo, 2000 pés, ILS e reporte estabilidade. 2000 ILS, tu vai reportar. O 4062, ele se redução até 170. Já está reduzido já, 180 está reduzindo. Fono 172, táxi via Alfa, Kilo, posição 1 do pátio 3. Alfa, Kilo, posição 1 do pátio 3. O vento agora 040 graus, com 04 nós. Utilizado pouso para o T3891. Do 062, Torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4062, no ILS estabilizar. Boa noite, 4062, segue o Airbus até. Continua a aproximação, aguarde pista livre. 4062. Ok, prossegue agora, pista livre 4062. São 3891 no solo 19, agilize a liberação à direita e ao livrar solo 211. A liberar à direita 211, ao livrar, está 3891. Informe pista livre, ok? Livrou pista 3891. Azul 4062, autorizado pouso, vento calmo. Livre pouso, Azul 4062. Salvador, é o 3891. São 3891 no táxi Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette para o 3. Azul 4062, no Solos 21, nós temos Solo 211 no Oliver. 21, obrigado, meu. Solo Salvador, boa noite, Azul 4062, Azul 4062. Azul 4062, boa noite, táxi Alfa Kilo, posição 4 do pátio 3. Alfa Kilo, posição 4 no pátio 3, Azul 4062. Salvador, é o 2228, possibilidade de coordenar com a setora de assuntos direto com a pista? 228, chama só para Recife, 1288, alterna 1260, solicite ao mesmo. 1288, 260, direto, novamente o bom trabalho, 2228. Autorizado, sim, cima da torre. Altan 3152, autorização bateu? Ok, escute a informação em curso, chame por gentileza Sol em 1211, Altan 3152. Obrigado. São 3152, pronto, cobre você. Pronto, prossiga. São 3152 para Maceió, nível 330 autorizado. Decola da pistão no zero, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju, para Brusque 58. Controle Salvador 119.8, torre 9895, aciona 5423, São 3152. 330 autorizado, Maceió, 358, decola 10, após curva esquerda, Pulca Aracaju, 198 é o controle, 5423 o transponder, e a torre 1895, já 3152. São 3152, correto, chame pronto para o pushback, seu nome. Solo, gol 1098 para o táxi, VOB 180, autonomia 2 horas e 40, altero na Maceió. 1098, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 16, uma boa noite. Sendo ajuste autorizado, via, no ponto de espera da 10, 118, decimal 95. Voo no 098, grato, boa. Boa noite, eu vou 1098, ponto espera da 10, pronto. 1098, Autorizado alinhar e decolar, vento calmo, puxando vento. Autorizado alinhar e decolar, down no zero, gol no 098. Boa noite, voo 972, chama a identificação, dentro 2000 pés, 0 no meia, voa Duna. 2000, voa Duna, 0 no meia, voo 1972. Gol 098 decolado aos 35, chame o controle em 198, bom dia. 198, bom dia, gol 098, a volta. Controle Salvador, muito bom dia, o gol 1098 decolou na sua estação. 1098, bom dia. Radar, subir uma 370, saída da PUCA. Da PUCA, gol 098. Quando possível, se autorizar por proa de desembarque. Desembarque. Roda. Decolando 098. 098, o centro solicitou que mantivesse a saída. Ok, né? 098, centro Recife, solicitou que mantivesse a saída. Ok, estamos aguardando a resposta então. Vai manter a saída 098. Ajuste 10, o número 16. Boa noite. Zero 098. Agora sim, está autorizado de par. Obrigado, senhorita. Boa de par, 098. Zona 52, a intensidade clareza muito baixa. Se estiver pronto, está livre. Alinhado e decolado, ano zero, vento calmo. Alinhado e decolado, ano zero, o 3152, melhorou, certo? Melhorou, intensidade clareza 4. Comando 098, chamo centro Recife, 1-2545, gol. Confirma a secundária? 2685. 2545, 3, decolado aos 4-3, chame o controle, 19-8, bom voo. 19-8, boa, até 3-1-5-2. Zou, boa, até 3-1-5-2, passa 1500 para 330, na PUCA. 3-1-5-2, contato radar, sobe e mantenha 330. 330, até 3-1-5-2. Levar esse coordenar a proa de Aracaju ou até mesmo de Maceió para o 3152? Aguarde. Obrigado. Tá brisando, voa 972. 72, torre 1 na noite, 95. 895, boa noite. Chegou 1972 em LF. 1972, autorizado pouso, vento calmo, check trem. Ainda está recolhido, já está amarelo. Sem livre pouso. É. Zona 52, centro Recife, solicita que mantivesse a saída. Ok, vou manter a saída, tá 3152. Aeronave do Azul, é isso? Positivo. Ok, inicia o recuo da aeronave e fora onde estiver pronto para prosseguir com o reboque. Muito obrigado. 1972 no solo aos 49, táxi à direita na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette, para ingresso do Pátio 1. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Gordo, 972. Chamo Centro Recife, 2545, Sertão 2800. 2545, 2800, Tantra 3, 1952, agora.